241, chame o fixo agora, frequência 128.35, alternado 123.8. 2235, alterna 123, de mais 241. 2228, ponto próximo de estação 0 Pro. Passarei 2228, autoriza a linha de colapso 0, viando 120 graus, 10 mais. Ok, a linha de colapso está a 3, 10, passarei 2228. Controle, é o passarinho do 2222? Sim. E a possibilidade de voar na prova de Elefa ou ir com a final destina, fica possível? Sim, que você é Elefa e guardando na conquista. Elefa guardando 2222. Júlia 908, essa notificação, vou tirar o TAC, tanto se for chegada no meio de onda, descendo para o nível 050. Comodoro Mamoronte, Vectra 520, passo 250 para o 170. Vectra 520, essa meditação, do serviço da Vomed, 1, para o nível 060. Para 060, Vomed 1, 3520. Passaria 2229, um fatorizado de 3220. Passaria 2226, fatorizado de 3220, e letra que seja que temos ano, então estabilizado, vou direto do ano. Direto do ano, chamarei para o estado, 2229. Autorizado, 1908, o próximo será a recente. 7228, chama Centro Recife, na frequência 128-8. 128, Centro 128. Passaria do 2222. Passaria do 2222, Sul, 1895. 1895. Nós temos a barragem. Senhor Azul, 1902, 6210, ajusta 08, autoridade de alerta cobrida pelo 0, estabilizado. Autoridade Eletriz, 5252003, vou direto ao 3-6. Autoridade SAP, então 352. Autorista de reserva, separa a 3 no céu e ajuste no 08. Controle Salvador, muito boa noite. Informação 7-0, também estação, no seu dia, chegada do Médio de Cama, pelo menos voo 0-0. Ok, desse dia, 3-0. Aí, 3-1-3-0. Pode voar e dar. Até o perfil, o número 4, aproximado. Ok, chegada do mais de um para o nível de voo 060, número 5 da população. essa luz no Uno, viva direita, taxi Alfa Kilo para o Fátio 3, 5 Romeo, pessoal. Alfa Kilo, Fátio 3, 5 Romeo, pessoal. Azul 908, torre 1, comando de ritmo 95. Torre agora 1895, azul 6908. Torre Salvador, azul 6908, tá com o LS, tá na 1-0 de sol. Azul 6908 avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 120 graus, 1-1 leste. Torre 1 boa noite, 3520, final 10. 3520, continue a aproximação, vai o fiscal livre, o time 10 à noite. Tá saindo.